entrei. Algumas delas eu venci. Então me sentia um rei. E hoje me chamam indecente, arrogante e traidor. Senhor, sempre como Robin Hood. Outras vezes eu dei bobeira, mas fiz o melhor que pude. Inventei muitas histórias, outras tantas eu vivi. Menti, mas nunca algum castigo eterno.